Alan Silva, o rei da rocha, fala de sentimento. Em nome de Graciel Construções, Salão Sailé, Portal da Rocha. A gente brigou, joguei tudo pro alto. Falei besteiras, briguei com você. Meu coração anda angustiado. Entrei no meu carro, fui dirigindo na contramão. O guarda me parou embriagado, me deu uma multa e chamou a atenção. E tudo isso foi por causa dela. Eu já tomei essa decisão. Não vivo sem ela, eu vou fazer uma ligação. Atende aí, bebê, sou eu ligando de novo. Já tomei slow e já tomei o louco. O álcool abriu meu coração. Atende aí, bebê, sou eu desesperado. Confesso que fui o culpado, mas quero te pedir perdão. Salão Corte Artes, meu parceiro Baixota lá em Belas Águas, Ivan Celês, o Moral de Olinda Nova. Salão Corte Disfarçado, meu parceiro Marco Antônio, tamo junto, parceiro. Por causa dela, eu já tomei essa decisão. Não vivo sem ela, eu vou fazer essa ligação. Atende aí, bebê, sou eu ligando de novo. Já tomei slow e já tomei o louco. O álcool abriu meu coração. Atende aí, bebê, sou eu desesperado. Confesso que fui o culpado, mas quero te pedir perdão. Atende aí, bebê, sou eu ligando de novo. Já tomei slow e já tomei o louco. O álcool abriu meu coração. Atende aí, bebê, sou eu desesperado. Confesso que fui o culpado, mas quero te pedir perdão. É no GMR Estúdio Gravações, meu padrão Mário Júnior, tamo junto. E nas teclas, meu maestro P10. Aquele abraço, parceiro, tamo junto.